espécie. Que música é essa que tá tocando? Eu não te entendo. Eu não entendo? Eu não entendi. The time and there once was a way. We had something going into